João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus, que voavam no trono de Deus. João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Espírito diz às igrejas.